Curitiba em ação, se liga, Cílio nos beats, hey. Um mar de luz, asfalto, becos sujos, prédios altos, edifícios, grana, fama, lixo, lama, gente insana, engana, e a gente trama pra um futuro melhor, pra quem se ama, madame chama táxi, carros modelados de novo design, placas informativas com erros de sintaxe, sagacidade na cidade de verdade, carne e osso, uma alma, outra metade, multidiversidade de instinto e sentimentos, vários trabalhadores e também maus elementos, todo tempo, sol, chuva, frio e vento, gerando alagamento nos bueiros da central e metropolitana, onde lágrimas derramam misturadas com as terras que desandam e soterram famílias inocentes, bêbados e crentes sem perspectiva, frente vai DJ, risca neles, yeah. É isso aí, toma essa, toma essa, toma essa, pega eles, yo. Vai. Procure alternativa que melhor se adapte na sua forma de vida. Capte as vibrações para elevações espirituais e se esqueça dos problemas banais, cobiças carnais, histórias de finais de semana, enquanto a cidade inflama e derrete. É numa lata de Pepsi, MC sem cash, fome, flash, noite, estresses, viates, tecem a teia do mal, cresce sem remédio, removendo o tédio da segurança, quem proteger as crianças desse caos? Salve senhor, sabe que vai mal, faço meu ouvido, descalço, descaso de encontro ao inimigo, avança ao acaso, sabendo pra onde tô indo meus domingos, o filho teu não foge à luta, as pedras no caminho, a gente pula, nunca chuta, vai neguinho, escuta, a orquestra só toca o comando da batuta, se quer convencer, fala manso e não insulta, corpo são, mente enxuta, continuaremos na labuta, sempre filha da puta.